assim, intransigente, complicado até demais. Sei que sou assim, cabeça dura, tipo que não volta atrás. Eu reconheço meus defeitos, mas sei que ninguém é perfeito. Tente entender que pra sentir a falta que você me faz, preciso de um tempo, um motivo a mais. E às vezes eu preciso de um tempo só pra me entender comigo. Uma cerveja, um papo em algum lugar não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar. E é na distância que eu descubro que eu preciso. Seu abraço é meu abrigo. Deixa eu sentir saudade de você, de você, de você. Deixa eu sentir a falta que você me faz. Deixa eu sentir vontade de te ver, de te ver, de te ver. Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. Assim, cabeça dura, tipo que não volta atrás. Eu reconheço meus defeitos, mas sei que ninguém é perfeito. Tente entender que pra sentir a falta que você me faz, preciso de um tempo, um motivo a mais. Às vezes eu preciso de um tempo só pra me entender comigo. Uma cerveja, um papo em algum lugar não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar. E é na distância que eu descubro que eu preciso. Seu abraço é meu abrigo. Deixa eu sentir saudade de você, de você. Deixa eu sentir a falta que você me faz. Deixa eu sentir vontade de te ver, de te ver, de te ver. Um pouco de ciúme nunca é, nunca é demais. Nunca é demais. Um pouco de ciúme nunca é demais. Nunca é demais. Um pouco de ciúme nunca é demais.